exemplo dos humildes. www.ladrão da Vila Matilde. Na 9 de julho, a ele me conta. Bam, bam, bam, fumou de ponta a ponta. Vê se esquece. Segura sua loucura, dá um break no back. Da Vila Rosina, Perus, Pan. Ou que voa a bandeira, 23 de van. Lei do silêncio, tio nem me viu. Lucrécia e Ipanema, cidade de abril. Babilônia, tô fora, mano, vou me jogar. Dedo mole que aperta, foda-se quem vai chorar. Pro, pra, pá, pá. No fogo do inferno, eu não vou queimar.